Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 83, para a gente falar desse jogo entre Figueirense e Confiança, jogo que acontece no próximo sábado, 29 de agosto, lá no estádio Orlando Scarpelli, às 19h30 da noite. E para falar desse jogo, toca bancada cheia e vamos começar com o Fernando DG. E aí, DG, como é que você tá, meu querido? Como é que tá a vida? Como é que tá essa semana? Fala, minha bancada, que saudade de vocês. Não tô 100% não, mas como diria um amigo meu, não tô 10% não, mas tá bom. Peguei o Covid, tô aqui no nono dia da doença, sem paladar e sem olfato, acabei de comer um hambúrguer agora, na hora do jantar, sem sentir gosto de nada. É bizarro esse negócio, mas graças a Deus a recuperação tá indo bem, não tive nada muito grave. Agora é muito ansioso por esse jogo de Confiança, que eu não tô sentindo cheiro de nada, e por conta disso também não tô sentindo cheiro de nenhum placar, mas posso dizer que quero que venha essa vitória. Os astros estão se alinhando. Viu? Valeu, DG. DG não vai conseguir saborear o gostinho da vitória sábado. Junto aqui comigo também, Júlio Marcel. E aí, Julinho, como é que você tá, meu camarada? Como é que você tá nessa semana? Mike, fala, minha bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí. Semana um pouco apreensiva, infelizmente essa Covid, né, incomoda muito ainda, temos que ter o maior cuidado. E uma semana também onde a gente teve um tempinho para respirar, né, com relação ao nosso dragão. Porque foi tanto jogo, meu amigo, quando a gente estava descansando de um jogo, já vinha outro por cima. E a gente não tinha nem tempo de raciocinar direito. Mas graças a Deus tudo bem, tudo na paz. E vamos ver aí, né? Dragão contra o Figueira. Vamos ver. Valeu, Júlio. Pois é, meu camarada. Foi muito jogo essa época. Fiquei até desacostumado aqui. Pelo menos deu tempo de lavar as camisas, porque tava com a camisa aí a fedorenta. Vamos lá. Junto aqui comigo também, Hilário Westrup. E aí, Hilário, como é que você tá, meu camarada? Como tá essa nossa semana de folga? Fala, Mike. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Uma semana aí de folguinha, né? Enfim, tudo tranquilo. É mais uma chance de Matheus Costa respirar, né? E sábado, né, vai pegar um adversário aí mais próximo que a gente esteja aí da vitória, né? O Figueirense aí vai pegar um Figueirense um pouco desmotivado, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre isso posteriormente. Mas é isso, vamos que vamos. Jogo sábado. Valeu, camarada. E respirar é o que eu espero que ele consiga fazer bem, já que tá com a Covid-19. Espero que ele não tenha nenhuma sequelas. Saúde aí, Matheus. Para que você volte logo à beira do gramado. E também junto aqui comigo, Vitor Cardeal. Grande Vitor, como é que você está, meu amigo? Como é que está a sua semana? Fala, Mike. Prazer estar aqui participando com vocês mais uma vez. Semana tranquila, né? Sem confiança para nos dar dor de cabeça. E já na expectativa aí para esse jogo de sábado contra o Figueirense, para que venha a nossa primeira vitória nessa Série B aí. Valeu, camarada. E fechando a bancada aqui comigo hoje, Silvia Menezes. E aí, Silvinha, como é que você tá nessa semana? Sabendo que você tá numa semana fit, de reprogramação, sei lá. Como é que você tá, minha querida? Fala, Mike. Fala, minha bancada. Que saudade de gravar com vocês, viu? Então, tô aí tentando, né, Mike? Recuperar um pouco, me reeducar, né? Que essa quarentena levou um pouco disso. A comodidade de estar dentro de casa só comendo fez com que a consciência pesasse. Mais uma semana tranquila, com saudade, já tava até, como você mesmo, como a galera falou, uma semana que a gente passou agora para descansar dessa maratona de jogos, e ansiosa para esse jogo de sábado, como vocês também já bem disseram, um adversário qual está muito conturbado, né? Agora é Lana, vai virar o técnico. E é isso. Nosso Dragão também hoje, infelizmente, essa semana, 2 casos, né? Com o que já estava em isolamento, 3 casos confirmados da Covid. E como o Júlio falou, ainda não está em momento de relaxamento, que é bem preocupante. Já 3 atletas, né? Agora essa semana, inclusive o técnico. Mas é isso, as expectativas são as melhores para o jogo de sábado. Valeu, Silvinha. Que bom que você está aí nessa busca para uma vida mais saudável, porque no meu caso, se fosse só a consciência que tivesse pesado, estava bom, mas estou tudo pesado aqui. O podcast Bancada Azulina você encontra em dragaodearacaju.com.br. Também você vai achar ele no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no YouTube. Você também é só fazer uma busca por Bancada Azulina no seu aplicativo de podcast favorito que você nos encontra por lá. Vamos lá agora falar desse jogo que acontece lá em Florianópolis, estádio Orlando Scarpelli, às 19 horas, diferente do que eu falei na introdução, 19h30, são 19 horas. O Figueirense, nos últimos 6 jogos, ele venceu apenas um, que foi o Botafogo de São Paulo, lá em Ribeirão. Ele foi eliminado pelo Juventus de Santa Catarina no estadual, depois estreou com derrota para o Operário na Série B, depois empatou com Vitória também na Série B, foi derrotado pelo Cruzeiro, vence o Botafogo e é derrotado por 3-0 pelo Fluminense. Diante desse cenário, o Figueirense entra em crise e demite seu treinador, chegando Elano para comandar a equipe catarinense. Como foi um passaralho mesmo na comissão técnica do Figueira, não teria ninguém para botar o time em campo, então Elano vai de qualquer jeito mesmo para a beira do gramado. Fernando Santana, você que está aí na sua quarentena, no seu isolamento social, estou sabendo que você está olhando tudo. Essa crise no Figueira representa uma chance para a gente, né? Dando aquele papinho de coach que em toda crise aparece as oportunidades. Essa é a nossa oportunidade de perder a virgindade. Tomara. Estou acreditando muito nisso. O Figueirense realmente não foi só o resultado da eliminação na Copa do Brasil, né? Apesar do resultado surpreendente com a vitória sobre o Botafogo, né? Que nós perdemos, eles foram lá e venceram, né? Com um gol de Keke. Que é isso, rapaz? Ele faz um gol lá e consegue uma vitória, assim, inesperada, na minha opinião. E ao mesmo tempo, assim, talvez quem estava acompanhando de perto viu uma crise se desenhar por lá, mas é muita gente demitida, treinador, comissão, treinador do sub-20. Então, Elano, ele chega para levar os caras agora na motivação para esse jogo. E o Confiança vem numa semana de descanso, de pós-estresse, né, com a questão do campeonato estadual. Eu acredito que a oportunidade está desenhada. O jogo se desenha muito mais para a nossa vitória do que para um bom resultado do Figueirense, mas Série B é complicado, né? Eles têm um time qualificado, têm alguns jogadores que em si sozinho podem fazer a diferença, como o caso do meia, o Marquinho, né? Marquinho que já jogou no Fluminense, inclusive. Então, assim, são jogadores que podem fazer a diferença. A gente espera que não seja nesse jogo de sábado. E que o Confiança consiga, sem o bigode de André Moritz, e ainda ele, depois que passou na podóloga, arrancou uns 3 quilos de unha, parece que a bola entra agora dessa vez. Então, é acreditar que o Confiança, por conta de organização, de equilíbrio emocional e de menos pressão, vai conseguir fazer um bom jogo diante de um Figueirense em crise. Beleza. Espero que esse dia de princeso de André Moritz resolva, né? Tirou o bigode, ajeitou as unhas. Que isso sirva para que a bola entre também. Saindo da crise do Figueira, vamos para nossa própria crise, ou portas da crise, né? Existe uma pressão muito grande sobre o Matheus. Ele teria essa semana para treinar. E aí, Júlio, essa semana, só que ela foi interrompida pela doença de Matheus. As informações que a gente já soube pelo zoom zoom dos grupos de WhatsApp é que ele se sentiu indisposto na segunda ou na terça. Então, provavelmente essa semana de descanso ele não usou para aproveitar e jogar, enfim, e tentar botar suas ideias mais na prática. Qual o peso disso para esse jogo contra o Figueirense? Ou o time já estava encaixando e vai no piloto automático mesmo, não faria uma grandíssima diferença? Então, Mike, eu acho que foi muito prejudicial. Eu acho que era o momento onde o Confiança ia botar os nervos no lugar, a comissão técnica teria tempo de trabalhar essa equipe, de corrigir os erros, e vem essa notícia, né, da doença do Matheus. A gente já não tem condições de treino tão boas, e aí na semana que a gente tem para trabalhar acontece isso. Então dificulta muito, e para piorar, a demissão de Daniel Paulista. Por quê? Porque já existe uma pressão muito grande em cima de Matheus Costa por resultados. A gente sabe, tem muito torcedor que não olha isso, porque torcedor quer ver o time vencer. Mas a gente que acompanha mais de perto sabe que a dificuldade é grande para que o Matheus Costa possa ter uma sequência boa de trabalho buscando os resultados. E aí quando o Daniel Paulista cai, começa aquele burburinho todo. Daniel Paulista vem, traz logo, demite Matheus. Né, só rola isso nas conversas, nas rodas de torcedores, nas redes sociais. E atrapalha tudo. Atrapalha porque tira o foco, né, tira o foco, porque os jogadores sabem do que está acontecendo. A comissão técnica sabe o que está se passando. Existia a possibilidade de chegar mais dois ou três jogadores para reforçar o Confiança. Segundo informações, alguns já só faltando assinar o contrato. Né, com tudo já encaminhado, e de repente esses jogadores não vêm mais, o que causa estranheza, né, num momento em que você tem a iminência de um mau resultado, né, jogando fora de casa com o time do Figueirense, que mesmo vindo numa crise, é difícil vencer o Figueirense lá. Então, tudo isso, né, culmina numa instabilidade. Então, a gente como torcedor, a gente tem que ser otimista, acreditar sempre. Mas o cenário realmente é desfavorável, acho que mais desfavorável ao Confiança do que ao próprio Figueirense, que já trocou de técnico, já tem vida nova, os jogadores já, né, vira a chave, já pensa para frente. O Confiança não. Quando a gente entrar nessa maré mansa, digamos assim, acontecem outras coisas. Então pode ser um forte indício, esses jogadores que não vieram, que já estavam praticamente certos, pode ser um forte indício de que a diretoria realmente pensa na possibilidade de trocar de técnico. E aí, se trocando de técnico, a gente não pode imaginar outro nome senão o nome de Daniel Paulista, que o próprio já declarou que nunca vai dizer não a um chamado do Confiança. Então é tudo assim, um mistério. Então vai ser um jogo que eu acho que vai ser decisivo para o Confiança, no sentido de saber o que é que ele vai almejar no campeonato. Se vai realmente ali brigar com todas as forças para não cair, ou se vai meter os pés pelas mãos, vai ficar perdido, no caso aí a diretoria, sem saber o que fazer, se troca, se não troca, se contrata, se não contrata, se vai com esse elenco, se não vai. No meio disso tudo, jogador com Covid, jogador contundido, jogador voltando, jogador contratado acima do peso, que se esperava que já pudesse jogar nesse jogo, já vai demorar mais 3 rodadas. Então é um mix de coisas que podem dar errado. Mas eu sempre gosto de dizer, o Confiança nas adversidades, ele sempre consegue, né, mostrar aí sua força, um poder de reação muito grande. E de repente vem uma vitória aí, muda tudo, e muda o astral, dá tranquilidade a todo mundo. Vamos aguardar, vamos torcer, mas que o cenário é tenebroso, é. Beleza, Júlio, deixa eu aqui enxugar minhas lágrimas. Pois é, rapaz, eu ia dizer para Júlio isso, eu desenhei um cenário tão bom para a gente, Júlio, me pinta uma tragédia. Mas tem uma questão também aí, né? Porque, por exemplo, mas aí vira a chave pro Figueirense por conta do técnico. Mas o técnico não vai ter quase nenhum, acho que só vai ter 2 dias para trabalhar, acho que hoje ou acho que amanhã e no dia do jogo, enfim, para trabalhar com o elenco, acho que não vai dar tempo também, né, em compensação, do time se preparar especificamente para o Confiança, para o duelo contra o Confiança, né? Não, ele não vai ter nem como saber o nome dos jogadores. Fala, Júlio. Eu falo com relação à motivação mesmo. Não tem como ele trabalhar nesses dias. Normalmente, quando se troca de treinador e o treinador chega, todo mundo quer mostrar serviço para o treinador novo. Eu falo com relação à motivação, mas com relação a padrão de jogo, a alguma coisa nesse sentido de treinamento, realmente não tem o que fazer. Exato. Inclusive, ele tem que, acho que, para ir para a beira do campo, ele tem até que mostrar um exame de Covid negativo até amanhã às 19 horas, 24 horas antes do jogo. Não sei como o protocolo da CBF trata em relação ao técnico contratado, mas tem isso e também tem a história do nome no BID. Talvez ele nem esteja na beira do gramado, entre ali, sei lá, o massagista, o presidente, porque não tem sub-20, não tem auxiliar, não tem ninguém mais. É, eu só uma coisa que eu acho que vale até o técnico do sub-20. Até o técnico do sub-20. Rodou todo mundo, rodou analista de desempenho, auxiliar, técnico do profissional e do sub-20. Eu acho que é uma coisa que deve considerar é a viagem, né? O Figueirense teve pro Rio de Janeiro e o jogo, né? Isso também é algo que reflete bastante. E a gente viu refletindo Confiança. Beleza, continuando aqui. Chama Vitor Cardeal. Vitor, pegando o gancho aí do que o Júlio falou, dos resultados, e aí vocês postaram aqui os números do Confiança pós-pandemia, um aproveitamento de 36,1%. E uma coisa, nessa pressão de Matheus, demite Matheus, sai Matheus, seria que o futebol é resultado. Só que o resultado o Matheus teve. O Matheus passou por duas fases da Copa do Nordeste e ganhou o Campeonato Sergipano. Afinal de contas, futebol é resultado ou aproveitamento? Futebol é resultado, assim, principalmente no Brasil, né? A gente tá vendo que ele teve resultados positivos em campeonatos como a Copa do Nordeste, que foi mata-mata, né? Que ele passou com 2 empates até a semifinal, até perder pro Bahia. No estadual também, que ele ganha com 2 empates, né? Contra o Itabaiana e contra o Sergipe. Mas o que a torcida tá reclamando mesmo é a questão que o aproveitamento é baixo, apesar de ter conseguido os resultados. Porque o que baixa mesmo o aproveitamento são os empates, né? Porque são poucas derrotas, né, que o Confiança tem. Então, o que faz esse aproveitamento ser tão baixo são os empates, né? Mas foram esses empates que acabaram dando os resultados que o Confiança precisava, né? Que era avançar na Copa Nordeste e o título sergipano, né? Então, cara, é uma situação complicada essa de Matheus Costa, né? Que a torcida cobra muito desempenho, né? E não olha muito, assim, para o que está sendo jogado, né? Que a gente talvez não tenha tantas perspectivas de melhora, mas também eu não vejo Confiança assim, um time totalmente desorganizado, aquele time que você olha e não vê nada. Eu não vejo assim, eu vejo um time que consegue competir bem nos jogos, tanto na Copa do Nordeste, a gente viu isso, como viu também na Série B, time que consegue competir, mas que algumas vezes, alguns jogos, faltou qualidade mesmo, né? Qualidade ofensiva, a gente viu contra o Cuiabá, o Rei saiu na cara do gol sozinho e perdeu, né? Contra o Cruzeiro também, teve ali uma falha do Dudu no gol, e aí são vários, né? Erros individuais, né? Que ocasionaram os maus resultados do Confiança. Acho que é complicado essa situação, e futebol é sim resultado, Matheus teve resultados, mas o aproveitamento é baixo, também o rendimento da equipe não é dos melhores, então isso faz com que a torcida fique bastante satisfeita, né? E peça muito a saída dele, principalmente agora com o Daniel Paulista no mercado. Outro número que é importante, perdão aí, Mike, rapidinho, mas outro número pode falar. Importante é que o Confiança tem uma média de 0,31 jogo por dia. Isso dá mais ou menos aí um jogo a cada 2 dias e meio. Ou seja, isso daí pode interferir diretamente, né, nos resultados da partida também. Só para fazer essa observaçãozinha. Exatamente. Isso pode não, isso interfere diretamente no resultado da partida. Não tem como. Um elenco curto, que já era, que com a qualificação questionável para jogar a Série B, e ainda tendo que fazer essa maratona toda. Mas vamos ver agora, que a maratona ela não termina, ela só diminui o ritmo, né? A gente vai continuar com 2 jogos por semana aí. E para arrematar essa primeira parte, Silvio Menezes, juntando tudo que a gente conversou agora, ausência de Matheus com o professor Bibi ou o professor Zé Carlos na beira do gramado. Qual a formação que a gente deve levar para Florianópolis? Levando em conta que vocês mesmos lá no blog Mulheres em Campo reclamam da instabilidade que é a cravar uma escalação de Matheus. Diante de tudo isso, o que você espera que você considera melhor para fazer esse jogo fora de casa, dentro das alternativas que já foram apresentadas em jogos anteriores? Realmente é uma crítica ferrenha. Quem escreve geralmente os pré-jogos é Carla. Eu sou só, às vezes, um quebra-galho, eu sou mais o pós. E, Mike, eu acredito que a gente ainda vá nessa de não saber o time escalado. A gente tem um time o qual a gente acha que vai ser, mas Matheus sempre nos surpreende. Apesar de ter uma formação sempre muito parecida, no entanto, as peças ele sempre tenta mudar. O que eu espero que seja é o time que está mais encaixado, como gostei do jogo de Jefferson e Mattson ali no meio de campo, com Ari Iago e... Ai, meu pai, esqueci o nome agora dele. Reis. Também gosto dessa formação. E outro que eu gosto que entra é o Danilo Pires. Vertinho não está. Eu gosto muito quando o Vertinho entra, mas o Vertinho não está. Lá na frente, como a gente sabe que Mikael tá machucado, Gorni com essa suspeita, e tem Moritz também, que tá liberado, né? Tá liberado, gente? Tá. Minha filha vai botar quantos cabos em campo? Não, é porque eu tô falando assim. A gente tem, tipo assim, eu não sei quantos estão no DM. Eu sei de Everton, Gorni agora que também é uma suspeita. Careca não vai, é goleiro não conta. Ai, meu pai. É tanta gente assim. Os caras que chegaram, Thiago Luiz, Kaique tá fora, Altemar. Mas isso daí, né? Mikael tá machucado. Não, pode botar Mikael na tá conta machucado. Aí da diretoria também, que é o que a gente sempre procura fazer e tal, que é pegar essas informações que infelizmente eles não chegam, né? Não chegam. E isso daí é uma crítica que não só a gente do Proletário News faz, como todos vocês fazem, e até mesmo o pessoal da grande mídia. Exato. A gente tem informação. A mídia de fora também. A gente só tem informação do boletim da Covid, que a gente sabe que são dois jogadores infectados em uma comissão técnica, que é o Matheus Costa. Já tem a questão da escalação, que a gente não sabe quem joga, a gente tenta montar um time ideal, que para mim é o time que mais jogou bem. E o time que ficou mais entrosado foi aquele que eu já repeti em várias bancadas. É o que jogou contra o Frei Paulistano e contra o Paraná. Eu acho que aquele cão, assim, o time foi muito bom, o aproveitamento massa. Com as entradas também que foram feitas no segundo tempo, acho que o time, para mim, é o time que, entre todos os quais Matheus escalou, eu acho que esse foi o que mais me chamou a atenção e um dos que mais eu gostei. E vamos lá, a escalação, que provavelmente é você, apesar de Matheus não estar lá, eu acredito que quem vai substituir ele é Zé Carlos, por ter uma maior proximidade. Queria muito que o Bibi, já imaginou a primeira vitória da Série B vinda com o Bibi no comando, imagine, galera. E aí, acredito professor que Matheus... Professor Bibi. E aí, DG vai à loucura quando você fala isso aí. DG vai à loucura mesmo. Mr. Bibi. E aí, eu acredito que a escalação ele vai repetir aqui contra o jogo do... Ai, meu pai. Contra o Cruzeiro. Até mesmo porque Zé Carlos, eu acho que conhece muito o Matheus, sabe? Do qual ele escalaria para um jogo contra o Figueirense. E acredito que vai o mesmo, que é Ari, Reis e Bruno Paraíba, não é isso? Mattson, Jefferson, Enes e Matheus. Não, ou Matheus não pode, né, agora. Ou Zé Carlos ou Bibi, pelo amor de Deus, coloca Silva no primeiro tempo. Só faz a substituição de Dudu, se for um caso, assim, mas... A gente perde com a ofensividade de Dudu, mas defensivamente Silva é bem melhor. Dudu, ou Silva e Thiago Enes, e nossa zaga perfeita, maravilhosa, que Matheus Mancini. Eu nunca o critiquei, que homem. E a nossa zaga maravilhosa, Nirley Mancini, e nosso goleiraço, Rafael. Acredito que ele vai repetir, espero ter acertado nesse pré-jogo. Ela quer tanto ganhar que ela começou a escalar o time da frente pra trás. Tá certo. Se viu. É a vontade de vencer. Vamos ganhar, apesar de tudo, contra tudo, contra todos. E temos que ganhar. Se não ganhar essa, o bicho vai pegar. É, vamos falar com o pessoal do Proletário News, com o Hilário e Vitor, sobre o Power Ranking, que vai ser uma novidade aqui para a gente fazer semanalmente aqui no Bancada, que é uma atualização de todos os nossos adversários na Série B. E eu dou a palavra para eles explicarem melhor o que é Power Ranking e o porquê é importante a gente estar monitorando os nossos adversários. É, então, Mike, a gente fez o Power Ranking. Na verdade, o Power Ranking já é um estilo, né, de ranking bem conhecido no mundo afora, né? Brasil afora, no caso. É muito conhecido, inclusive, em jogos de esportes, né? Se estiver errado, mas eu acho que tem Power Rank no League of Legends, enfim, entre outros, né? E o Power Rank, a gente teve essa ideia com o intuito de ilustrar melhor a situação dos times que estão participando na Série B, né? No Campeonato Brasileiro. A gente teve início, o Power Rank teve início, né? Aí em março, início de março, mas só que acabou que com essa situação da pandemia, da paralisação, acabou que a gente também paralisou, né? Esse formato de ranking que a gente fez é um pouco mais realista e traduz melhor a situação de cada time participante da segundona. Ele dá pesos diferentes para cada resultado. Por exemplo, se o Confiança ganhar ou perder para o Cruzeiro, por ser um adversário acima do nível do clube, né, não terá a mesma pontuação que uma vitória ou derrota para um Oeste, por exemplo. Né? Assim, o Oeste é uma equipe que tem uma tradição na Série B, né, questão de torcida, pode até não ter tanta torcida, um clube de empresário, mas está aí um tempão na Série B. Mesmo assim, está aí meio que do mesmo nível ou abaixo do nosso nível, né? A questão da pontuação, né? Como foi falado, vou exemplificar aqui. Contra times abaixo, a gente tem três tipos de pontuações, né? Contra times abaixo do nível do clube analisado, contra times do mesmo nível do clube analisado e alguns clássicos, e contra times acima do nível do clube analisado. Aí já é uma questão de uma questão numérica, né? Entra aí uma questão numérica que, por exemplo, vamos botar o exemplo do Cruzeiro e o Oeste em números, né? Uma goleada ou perder jogando muito mal para um Oeste, por exemplo, a gente tomaria, subtrairia, no caso, 3 pontos da nossa pontuação geral. E uma goleada ou perder jogando mal contra um Cruzeiro subtrairia apenas 1 ponto. Né? E assim vai com a goleada ou jogando muito bem, enfim, que aí a vitória com grande diferença para o adversário, seja no resultado, seja na técnica. Né? A gente somaria aí 4 pontos, se fosse contra o Cruzeiro. E uma vitória com grande diferença técnica para o Oeste, a gente somaria 2 pontos aí. Então é mais ou menos esse o cálculo, né? Eu não vou me estender muito, né, para não tomar muito tempo. Mas também tem as bonificações extra-campo, que aí conta a estabilidade financeira, aí a pontuação vai de 0 a 3, o potencial de crescimento do clube, que aí varia de 0 a 4. E em jogo de mata-mata ou ganhar, no caso, um estadual, no caso, como o Confiança ganhou, né, acaba aí somando 1 ponto no número geral. Né? E em mata-mata, o time... Aí vai de acordo com o que o time for, com o resultado do time, né? Se o time for se classificar para outra fase do mata-mata, ele soma um ponto na sua pontuação geral e, se perder, subtrai um ponto, né? E para concluir o ranking, a gente pega essa somatória todinha aí, essa mistureba toda do desempenho do clube, e a gente divide pela quantidade de jogos. E aí, sim, é feito o Power Rank. Dado o exposto, né, o Power Rank do Proletário News, com tudo que a gente falou aí e tal, fica o Cuiabá fica na primeira colocação, o Operário fica na segunda, Chapecoense fica na terceira colocação, Ponte Preta em quarto, Brasil de Pelotas em quinto, Juventude em sexto, seguido do Paraná em sétimo, CRB em oitavo, o América Mineiro em nono, e o Botafogo fechando a parte de cima, Botafogo de Ribeirão Preto, em décimo. Já na segunda parte da tabela fica o Oeste em 11º, empatado com Confiança em 12º, por incrível que pareça, e em 13º o Avaí. 14º é o Figueirense, 15º é o Cruzeiro, que aí está empatado com uma série de... acho que está empatado com 4 clubes, o Cruzeiro, Vitória, Guarani, CSA e Sampaio Correa empatados com 0.9, né, nessa soma geral, e o Náutico em último com 0.4, né? Ah, mas por que o Confiança está aí na 12ª colocação e o Cruzeiro, né, que ganhou de tanto time aí, tá abaixo do Confiança? Então, essa é uma questão que, por exemplo, o Confiança conseguiu 2 empates importantes contra clubes acima do seu nível, né, que é o Paraná e o Cruzeiro, e perdeu fora de casa contra clubes que é também acima do seu nível, né? O primeiro clube que o Confiança vai pegar aí do mesmo nível, se não, vamos dizer do mesmo nível, é o Figueirense, né? Que o Figueirense, mesmo assim na tabela geral, ainda está um pouco abaixo. E nesse jogo, né, falando já do jogo, segundo o Power Rank, né, o Confiança, a diferença do Confiança para o Figueirense não é tão alta, mas o Confiança ainda leva um leve favoritismo aí, cerca de 1,1 para o Confiança, digamos, e 1,0 para o Figueirense, ou seja, uma leve diferença, mas só que não é tão baixa se você for analisar a pontuação geral, né, de que forma é feita e tal. Então é isso. O Figueirense vem aí, né, tá com essa pontuação baixa, porque apesar de ter vencido o Botafogo de Ribeirão Preto, acabou sendo eliminado aí para o Fluminense, né? E aí foi subtraído um ponto da pontuação geral, né, do clube, e ainda assim empatou com alguns outros clubes aí, por exemplo, com Vitória em casa, perdeu para o Operário, 3-1, enfim, do Cruzeiro. E o resultado geral, né, deu que o Figueirense fica aí um pouquinho abaixo do Confiança, que se botar no jogo, essa diferença diminui ainda mais um pouco por jogar em casa, né? Então é isso. Valeu, Hilário. Então, para mais informações, quem não conseguiu pegar tudo, né? Vai em instagram.com/proletarionews, você vai ver lá o Power Ranking sendo atualizado, bem como outras informações desse ótimo Instagram do Confiança, da galera que também constrói aqui com a gente o Bancada Azulina. Nos próximos a gente não vai ter esse preâmbulo tão grande, porque aí todo mundo já vai estar ligado no que é o Power Ranking, beleza? Rodadas de despedidas, impressões e esperanças. Fernandinho, Covid-EG, como é que suas despedidas? Já lhe desejo saúde, para que você se recupere rapidamente e possa sentir o sabor das vitórias. Tem Deus que ele é justo, rei, irmão. Nunca se esqueça. A gente tava falando de rap, então... Meu Deus, que referência ao DG, eu amei. Fé em Deus, essa vitória vem. Os astros estão se alinhando, eu comecei dizendo assim. O gol contra o Cruzeiro foi muito simbólico. Reis, que tinha perdido o gol contra o Cuiabá, recebeu um passe de Ari, que é muito criticado pela sua dificuldade de finalização, mas eu acho que ele se encontrou ali, que a posição dele é armar jogada para alguém chutar, porque realmente chutar não é o forte dele. E aí Reis chuta, e até Fábio espalma para dentro, como Rafael espalmou contra o Botafogo. Então tem muito simbolismo aí envolvido. Eu acredito que até esse afastamento de Matheus Costa aí, com os 14 dias que ele vai cumprir de isolamento, ele não pode ser demitido. Então é algo que vai ser até benéfico para a gente, para afastar essa aura da possível volta de Daniel. Então, todo mundo acreditando, botando fé e confiança, vai conseguir a nossa primeira vitória contra o Figueirense nesse sábado, às 7 horas da noite. Então, vamos todos com fé e para cima dele, Dragão. Valeu, meu camarada. Júnior Marcel, suas palavras de despedidas para a galera que vai acompanhar esse jogão sábado à noite. Torcer. Eu sempre falo, só nos resta torcer. A gente realmente fica, né, com aquele gostinho que falta pouco para a vitória do Confiança chegar. Já batemos na trave aí, né, nessa Série B. Jogo bom contra o Paraná. Tomamos dois gols que é difícil de segurar um chute como foi aquele do Mosquito, enfim. E aí a gente faz um bom jogo contra o Cruzeiro, apesar do gramado. Acredito que merecíamos a vitória, apesar do Cruzeiro ter perdido um pênalti que na minha concepção não aconteceu. E vamos lá, vamos pegar o Figueira. Também não estão num bom momento, né? E tentar aproveitar isso aí. Só peço... Júlio. Oi, pode falar. Para não perder o costume, você que vem acertando, em quais peças a gente tem que prestar atenção em todos os jogos, nas nossas lives. Contra o Figueira, quem é que o time merece ficar de olho? Não. Boa, por favor, não, filho, não, não, boa. Não. O time do Figueirense prefere ficar de olho em quem? É melhor assim. Quem são os jogadores do Confiança, os perigosos que o time do Figueirense merece olhar? Porra de adivinhar esses caras estão atrasando a gente, Silvio. Verdade, eu tô... Júlio tá zicando. A culpa toda de Júlio. Mas é aquela coisa. A gente não... O cara precisa... pra gente ficar de olho é Sidão, pô. Sidão, sim, lá, sim. O goleiro do Figueirense. Aí, eles não se dão, eles não aguentam. Grande... Então, turma, o cara pra ficar de olho no Figueirense é o que quer. Fica pra nós. Eu assisti o jogo todo contra o Fluminense, quer, sabe, meio ali e tal, correriazinha, baixinho, faz um salseiro, mas também não vi nada que a defesa do Confiança não possa, né, marcar. E o Marquinhos? Do lado do Confiança, eles têm que ficar de olho em Reis. É nosso melhor jogador. Aí, jogador que tá... aí sim. Né? E Arimô. Pronto. Lembrando que Marquinhos, só interrompendo aqui, lembrando que Marquinhos, ele é realmente o cara com mais nome no Figueirense, um dos caras com mais nome, mas vem sofrendo muita crítica dos torcedores. Sim, verdade. Esperam mais dele. E lembrando, né, que Marquinhos também é porque ele marca muito pouco, né? Por isso que é Marquinhos o nome dele. Tomara que... Não, agora. Não dá pra mim um negócio. Então, só pra concluir, o Ari Moura foi muito bem. Na verdade, Ari Moura fez, eu não vou recordar qual foi o jogo, acredito que foi pelo Campeonato Sergipano. Não sei se foi contra o Sergipe, eu não lembro. Não, contra o Frei Paulistano. E ele jogou muito bem aquela partida. E o que eu não entendo é que quando chega na outra partida, Ari Moura já está no banco. Estou falando do Ari Moura como exemplo, mas tem outras posições assim. Ou está jogando numa posição diferente. O time muda muito. O Confiança não pode sofrer tanto como sofre nos jogos. O Confiança, apesar de ter uma posse de bola até razoável, Confiança não assusta o adversário, né? O Confiança não agride. E quando perde essa bola, o Confiança sofre muito. É bola cruzada para lá, bola para cá, pênalti, vai, chute, passa raspando, Rafael salva, Mancini tira na linha, é um desespero. Então o Confiança não pode sofrer tanto assim, tem que agredir mais o adversário. Não fiquem de olho, aliás, em Reis e Ari Moura, que eu acho que eles, se eles continuarem nessa pegada, pode sim essa vitória chegar aí pra gente, essa primeira pois vitória. Pois é, Fernando. Série B, e que dê tranquilidade pra gente trabalhar aí. Ô, Fernando, porra, a gente não pode abrir o jogo. A gente não pode abrir o jogo e dizer quais são os nossos jogadores que eles têm que ficar de olho. A gente mente, diz assim, ó, o Gorni chuta bem pra caramba, faz gol pra caramba, entendeu? Atenção, do Figueirense, fiquem de olho em Leandro Kivel, está com fome de gol, está voltando apaixonado, olho no Kivel, viu? Rapaz, toca pro Kivel que é gol. Tô os vendo maiores ídolos do Confiança. Gol, isso mesmo. Eu tô vendo que tem que fazer esse gol e Júlio vai, rapaz, ficar consagrado eternamente. Já pensou? Gol de Kivel e Bibi no banco, né? Meu amigo. Então, não, aí é demais, Hilário. Bibi no comando e gol de Kivel acabou. Série B é nossa. Bibi no banco, Kivel entrando no jogo, quem sabe, né? Pode acontecer, a gente brinca. Eu não sei como é que tá as condições de Kivel, mas parece que já vem treinando, né? Se foi relacionado é porque tem condições. Pelo menos 15 minutinhos ali, ele entrando. Quem sabe, né? Vamos torcer aí. Vamos torcer, torcida azulina, vamos ter fé. Sábado, 7 da noite, todo mundo naquela energia boa. Não fiquem nos grupos de WhatsApp, desliguem o celular, assistam o jogo, pelo amor de Deus. Beleza? Saudações aí pra todo mundo. E se isso aí acontecer, o gol de Kivel com o Bibi no banco consagra os dois como a maior dupla da história do Confiança. Já é. A estátua vem, viu? Bibi sempre ajeitando o Kivel, né? Bibi sempre ajeitando o Kivel. Incrível. Exato. Aí tem uma coisa que eu quero poder falar do antes, mas acabei que eu me passei. Eu assisti o jogo entre Figueirense e Botafogo e, de fato, o Figueirense fez um gol de contra-ataque com o Keké, e foi meio que a estratégia que o Matheus Costa tentou fazer no nosso jogo contra o Botafogo. O Figueirense deu certo. Eles não tomaram gol no primeiro tempo. Quando o Botafogo precisou sair mais para o jogo, ele abriu espaço e aí nesse contra-ataque o Keké marcou. Mas não foi um grande jogo do Figueira, não. O Botafogo, ele jogou mais, teve mais pressão, mas estava sem Ronald, estava lesionado, suspenso. E aí, nessa de não conseguir fazer gol, eles saíram da sua característica, que é dar a bola para o adversário, e aí se expuseram um pouco, e gol do Figueirense. Então, que a gente... que essa vitória é importante, enfim, me mostrou que conseguiu resistir ao bom ataque botafoguense e marcar no contra-ataque, mas isso não quer dizer que o time evoluiu demais daquele time que iniciou mal o Campeonato Brasileiro da Série B. E, Mike, só completando também a informação aí, a importância de uma vitória nesse momento da competição, né? Com essa vitória, o Figueirense subiu 7 posições na tabela. Então, Confiança vencendo também, com certeza vai saltar algumas posições na tabela aí. E Deus queira que sejam muitas. Amém. Bom, e lembrando que em condições normais de temperatura e pressão, um empate fora de casa não é ruim. O problema é que a nossa condição de temperatura e pressão, a nossa fervura, está muito alta. Mas sigamos com o Hilário. Hilário, suas impressões, expressões, esperanças e despedidas. Bom, Mike, o Confiança vem aí de maus resultados, né? Se a gente for pôr o futebol como uma matemática, né? Como algo exato, que às vezes até o resultado acaba sendo, né? Mas futebolisticamente o Confiança em alguns jogos aí vem evoluindo, quer ou não, mais que muita gente ache absurdo, mas realmente vem evoluindo. Contra o Cruzeiro, por exemplo, o Confiança não fez uma má partida, fez uma boa partida, era inclusive para sair vencedor. Se tivesse para ter um vencedor no jogo, com certeza seria o Confiança, na minha opinião. Tá? As outras partidas, contra o Cuiabá, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, o Confiança no início tinha essa proposta de se defender, mas acabou com uma falha individual, aí tomando o gol e se perdeu na partida, né? Porque aí também é outra coisa que vale falar, que vale ressaltar, né? a falta que faz um segundo volante na equipe do Confiança. É, você vê muitas vezes o Confiança postado muito bem defensivamente, né? E até com a posse, né? O Matheus Costa gosta de ter a posse um pouco mais defensiva, trabalhar ela um pouco mais ali na parte defensiva do campo do Confiança, mas não tem nenhum cara para dar um passe vertical para ligar defesa e ataque. Então, falta muito. E eu falo isso porque lembrei da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Né? Contra o Cuiabá, assim, a equipe jogou bem, né, no meu ponto de vista. Eu vi um Confiança bem na maior parte do jogo. Pena que acabou perdendo, né? Acabou tendo alguns desfalques que no jogo estava prometendo, né? Assim como o Bruno Paraíba, por exemplo, a estreia, ele fez uma estreia muito boa. E o Mikael também, né? A volta do Mikael. Entrando o Mikael e acabou de se lesionando, né? Então a gente acabou terminando o jogo contra o Cuiabá com o trio de ataque que a gente disputou na Série C, que não era nem efetivo na Série C, né? E na Série B pior ainda. Então é isso, mas de qualquer forma eu vejo que o Confiança taticamente está evoluindo, só falta aí realmente esbarra em duas coisas, tanto em uma certa deficiência técnica, se comparar com os adversários que a gente pegou, quanto como o emocional da equipe, que conta bastante, né? Fora o fator das condições de jogo que a gente tem, né? 12 jogos em 32 dias. Mas eu acredito que com uma vitóriazinha a gente possa engrenar, né? É o que muita gente comenta, né? Só falta uma vitória para o Confiança. E nada melhor, né? E vai ter uma chance aí de ouro, né? No sábado. Vai pegar o Figueirense, com os bastidores um pouco conturbado, pressão do torcedor, né? Queira ou não, por mais que tenha aí um técnico novo, né? Um ar novo, como diz o Júlio. Mas eu acredito que o Figueirense também vem um pouco pressionado, vem pressionando do resultado. E, taticamente, se a gente for analisar toda essa situação, o Figueirense não vem... a tendência é que o Figueirense não vá para o jogo bem postado, taticamente, né? Essa é a tendência, porque você tem aí... você teve pouco tempo para trabalhar, para estudar o adversário, e ainda chegando um técnico novo, então fica um pouco mais complicado, né? Então, eis aí a maior chance que o Confiança vai ter, né, desses últimos jogos... falando assim, no papel, né? A maior chance que o Confiança terá aí de conquistar um triunfo e aí só evoluir, né? Só evoluir, mas 45 pontos tá ótimo pra mim, não vou mentir. Mas é isso, tô bem ansioso pro jogo de sábado, até por ser um adversário, um confronto direto, né? O famoso, na minha opinião, sei que tá cedo, mas vai ser um famoso jogo de 6 pontos, na minha opinião. E é isso, vamos pra cima. Pra cima deles. Valeu, Hilário. Pois é, eu lembro da Série B do ano passado, onde o Figueirense, ele se destruiu, ele se acabou quando entrou em crise, e é tanto que ele só venceu 7 jogos, e a torcida meio que levou ele nas costas, na marra, para conseguir se manter na Série B, só que esse ano não tem torcida. Então, de fato, sem ter uma chance boa de vencer a primeira, e a primeira fora de casa, é amanhã. Vitor Cardeal, e aí, meu camarada, suas impressões, expressões e despedidas? É isso aí, Mike. Então, só para fazer uma observaçãozinha com relação à nossa discussão anterior, e muita gente tá falando assim, o Confiança vai ganhar porque Matheus Costa não tá. E com certeza a gente sabe que se o Confiança ganhar, muita gente vai dizer que foi porque o Matheus não estava lá, né? Não vai estar. Mas, assim, ele é o treinador do time e tá participando da preparação para esse jogo. Mesmo não estando presente fisicamente nos treinamentos, mas com certeza ele organizou junto com a comissão técnica, com o Zé Carlos, com o Bibi, com a análise de desempenho, os treinamentos, quais treinamentos que deveria fazer, o que deveria buscar nesses treinamentos, né? Ele deve estar participando, com certeza está participando, né? Da escalação, de quem vai entrar em campo, quais vão ser os 11 titulares, quais alterações, dependendo do contexto do jogo, deve estar fazendo. Ele deve estar assistindo aos treinamentos, já que a Confiança tem uma análise de desempenho que firma os treinos, então deve está sendo passado para ele, o que acontece nos treinos, para que ele ajude a ver o que precisa melhorar, o que precisa ajustar. Então, assim, Matheus Costa, apesar de não estar nos treinos, nem vai estar no jogo, está tendo participação, com certeza está tendo participação no processo de preparação da equipe, né? Então, também acho que é aquela coisa, né? Se ganhar, ele tem mérito também na vitória, e também se perder, ele tem culpa também na derrota, né? Então é isso, como o Hilário falou aí, é um jogo que a gente tem muita chance de vencer, vai pegar um adversário em crise, pressionado, que precisa da vitória, que provavelmente vai sair pro jogo. Então acho que a gente pode aproveitar bastante aí os espaços deixados por eles e ser efetivo, né? Quando chegar na cara do gol, fazer os gols, não pode mais vacilar, não pode perder, e atrás também, que a nossa defesa segure o ataque deles e não vacile mais, para que a gente conquiste essa primeira vitória. É isso aí, galera, sigam lá, @proletarionews. E também no sábado, às 9 da noite, quando tiver terminando ali o jogo, a gente faz uma live pós-jogo lá, eu e lá. Pós-jogo. Isso. A tradicional, a famosa, isso. A sensacional live pós-jogo. 9 da noite, assim que terminar a partida, a gente vai estar por lá. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, pessoal. E fechando a bancada de hoje, Silvia Menezes. E aí, Silvinha, suas despedidas, impressões para... sábado, 7 horas da noite, onde nosso coração estará em Florianópolis. Então, minha galera, obrigada por mais um bancada, aos companheiros aqui que esteve, e que quem, os companheiros e quem esteve, quem está nos escutando. É, as impressões são assim, eu penso daqui, né? Se a gente for analisar, nós estamos assim, numa escadinha, e a cada jogo a gente, pelo menos eu, noto uma melhora no nosso time. Como a gente vinha muito reclamando bastante, aquele buraco que ficava entre o meio e a grande área, hoje em dia a gente já vê um espaço mais compactozinho, os erros individuais, eles meio que cessaram, ainda existem. No entanto... não são tão recorrentes como já vinham, que tinham, vinham, como é que eu posso dizer, não são mais tão recorrentes, e a gente viu no jogo contra o Cruzeiro, que apesar de terem passado a mão na gente, mas a gente mostrou que a gente pode, e eu espero que esse empate com o Cruzeiro tenha servido de alguma coisa para os nossos jogadores, e dizer assim, que apesar de toda essa fama, de todas as críticas, de toda essa negatividade, tanto por parte do torcedor azulino, quanto por parte dos outros times, que nós somos capazes, e como o Hilário e o Vitor falou, esse jogo de sábado é um jogo que a gente merece vencer e a gente precisa, porque o clima não tá bom, essa vitória... ela vem com um gostinho bastante, eu acho que aquele alívio entre todos. E minhas expectativas são as melhores. Que com fé em Deus esse gol vai sair e que tudo vai dar certo. E pra cima deles, Dragão. Valeu, minha amiga. Pois é. Tudo tem que dar certo, a gente precisa mesmo desse resultado bom, dessa vitória. Acho que a gente já passou da fase de jogar bem. A gente tem que vencer do jeito que for. Da minha parte também, gostaria de agradecer a todos e a todas que chegaram aqui, a minha amiga Silvia, os meus outros parceiros de bancada. Dizer que eu espero que eu faça um bom jogo no sábado, que a gente cesse com os vacilos na defesa, que a gente consiga calibrar o pé, que Bruno Paraíba marque seu primeiro gol, já que ele não foi tão bem assim, não foi tão bem acionado, na verdade, ele até fez um jogo ok, no contra o Cruzeiro, e que enfim, que a gente consiga a primeira vitória, a tranquilidade que a gente precisa para poder conquistar o último e principal objetivo desse ano, que é permanecer na Série B. E aí, permanecendo na Série B, todo mundo de coisas se abre para a gente. É isso, muito obrigado a todos e a todas, saudações proletárias e fui!